pela saúde do seu coração. Com o Dr. Rogério Silva. Hoje vamos falar um pouco sobre um tema do coração e, neste caso, sobre a aterosclerose. Vou começar por explicar-vos o que é a aterosclerose, quais são as suas causas, quais são os seus sintomas e, por último, como é que se pode controlar. Então, o que é a aterosclerose? A aterosclerose é a acumulação de gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias e que levam ao seu estreitamento. Assim, a diminuição do calibre das artérias pode reduzir significativamente o fornecimento de sangue a órgãos vitais como o coração, o cérebro, os intestinos e outros órgãos, provocando danos por vezes irreparáveis. Esta acumulação de substâncias nas paredes das artérias denominam-se por placas. À medida que uma placa cresce ao longo da parede interior de uma artéria, produz uma área rugosa na superfície, normalmente lisa, da artéria. Esta área rugosa pode conduzir à formação de um coágulo de sangue dentro da artéria, o qual pode bloquear completamente o fluxo de sangue. Consequentemente, o órgão abastecido pela artéria bloqueada fica sem receber sangue nem oxigênio e as células desse órgão podem morrer ou sofrer uma lesão grave. Quais são então as causas que provocam a aterosclerose? Os fatores que aumentam o risco de desenvolvimento da aterosclerose são: um nível elevado de colesterol no sangue, um nível baixo de colesterol HDL, o chamado colesterol bom, a pressão arterial elevada, a diabetes, o tabagismo, a obesidade e a inatividade física. A idade avançada e uma história familiar de doença coronária numa idade precoce também podem ser fatores potenciadores para desenvolver aterosclerose. Vou agora falar-vos um pouco sobre quais são os sinais ou sintomas da aterosclerose e como se pode diagnosticar. A aterosclerose geralmente não causa quaisquer sintomas até o fornecimento de sangue para um órgão começar a ser reduzido com significado. Quando isto acontece, as manifestações variam dependendo do órgão específico envolvido. Se for o coração, as manifestações incluem dor no peito, chamada angina, cansaço, falta de ar, suores, náuseas, tonturas ou palpitações. Quando a aterosclerose estreita as artérias cerebrais, pode causar tonturas ou confusão, fraqueza ou paralisia num dos lados do corpo, perturbações visuais, dificuldade em andar, problemas da coordenação dos braços e das mãos e fala arrastada ou incapacidade para falar. Quando a aterosclerose bloqueia completamente as artérias cerebrais e as manifestações duram mais tempo, o episódio é geralmente denominado de acidente vascular cerebral. Quando a aterosclerose estreita as artérias dos intestinos, pode surgir uma dor surda ou tipo cãibra no meio do abdómen, começando geralmente 15 a 30 minutos depois de uma refeição. O bloqueio completo de uma artéria intestinal causa uma dor abdominal intensa, por vezes acompanhada de vómitos, diarreia ou aumento do volume abdominal. O estreitamento das artérias da perna causam uma dor tipo cãibra nos músculos dessa perna, especialmente durante o exercício. Se o estreitamento for grave, pode existir dor em repouso, os dedos e os pés podem ficar frios, pálidos ou azulados e ficar sem pulsos nesse membro. Para realizar o diagnóstico, será efetuada uma revisão da sua história clínica com todos os fatores de risco associados, serão analisados os sintomas atuais e quaisquer medicamentos que esteja a tomar. Para o diagnóstico, também se realizam análises ao sangue para conhecer os níveis de colesterol total, LDL e HDL, os níveis de triglicerídeos e a glicémia em jejum. Para terminar, vou falar-vos um pouco sobre o tratamento da aterosclerose. Não existe cura para a aterosclerose, mas o tratamento pode diminuir a velocidade de progressão ou mesmo interromper o agravamento da doença. No fundo, se me é permitida a comparação, a aterosclerose é a ferrugem ou o calcário no interior dos nossos canos, ou seja, das nossas artérias. O objetivo principal do tratamento consiste em prevenir um estreitamento significativo das artérias para que os sintomas nunca venham a desenvolver-se e os órgãos vitais nunca sejam lesados. Para conseguir, deve começar por seguir um estilo de vida saudável. Se tiver colesterol elevado que não consiga ser controlado pela dieta e pelo exercício, podem ser necessários fármacos. Mas as pessoas geneticamente predispostas à aterosclerose podem atrasar o início e o agravamento da doença com um estilo de vida saudável, uma dieta adequada e medicamentos para reduzir o colesterol LDL. A diabetes deverá ser bem controlada, pois o açúcar elevado vai danificar bastante o interior das artérias e também provocar aterosclerose. Outro fator de risco para a saúde das nossas artérias é o tabaco, que deve ser evitado. Também um controle adequado dos valores da tensão arterial vai proteger e permitir maior longevidade das nossas artérias. Para terminar, é bom não esquecer que nós duramos o tempo de vida das nossas artérias. Pela saúde do seu coração. Com o Dr. Rogério Silva. Para mais informações, consulte um dos especialistas do Centro de Cardiologia de Azemais ou envie as suas questões para dúvidasdecardiologia@gmail.com.